Cada dia que se passa são lutas sem cessar. E às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo. Por onde tu andares, vai nessa força que você vai conseguir. Eu não sei e não vejo o porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Jesus Cristo sempre te põe de pé.